Aracaju. Eu vi após Aracaju, no Aura Express, vai ser necessário para o norte. Gol no 606, autorizado decolagem de pistão 1-0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado, a linha decola 1-0, gol no 606. Gol no 606, decolado 5-3, controle 120 decimal 8. 1-0-8, gol no 606, moleque. Trip 5-3-1-7, 4-7 a bola, 3-0-50, o alterna Carajás, confere. Decolando, saindo pouca transição de fato. Contato radão 606, livre desvios após o Aracaju. Livre desvios após o Aracaju, gol no 606. Autorizado, chama para táxi, gol no 8-9-6. Autorizado, reportará táxi com 8-9-6. A linha decola, trip 5-3-1-7, pistão no 0, vento no 60 graus, com 10 nós. 0606, solicita para o Adizipar. Sim? 0606, solicita para o Adizipar. Você é Flor de Aracaju, tem tráfego no setor, quando em contato com o centro, solicita. Aqui na Flor de Aracaju, o centro vai solicitar agora 606. Gol 994, chame centro Recife, 12685. Boa. Gol 994, Recife, 12685. Salvador, bom dia, 5317. Táxi do gol 896, tem 122, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. Fazer ataque, sua direita, vem de Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1021, gol no 896. De Alfa, 1021, reportará pronto, ponto de espera, 1096. Também autorizado, aliás, decolar, pistão no zero, vento no 70 graus com 7 nós. Autorizado, aliás, decolar no zero com 8 nós. 340 restrito, 35, 3, 1, 7. 1606, chama o centro Recife, 2685. 2685, vou no 606. No 896, decolar 20401, no controle 120.8, bom voo. 208, boa noite. Mais igual no 890. 896, suba 370, vigilante. Sessão 370, igual no 35317, chame Recife, frequência 12685. 2085, Tripis, 5317. Controle com 896. 896, chame Recife 2685. 2685, 896, obrigado. controle Salvador, cordial, boa noite, tá 3520, passou 240 para 150, temos a informação, Charlie. 3520, desça para 2 mil pés, para o Edituna, reporte localizador, ajuste 1021. 2 mil pés, para o Edituna, 1021, 3520, obrigado.